Sete estabilizado, visual 40. Azul 4076, complexo final do procedimento ERS, estou aí na frequência 118295. 195, bom dia. Sente agora de copo, meu índio. Só uma dúvida, 6254. Cena 6254, prossiga. Só pode responder 4-2-3 ou 4-2-3. 5-4-2-3. Não, obrigado, obrigado. Gripe 5-4-8-6, próxima cópia. 2-8-9-4, prossiga. Tan 3-8-0-4, prossiga. 1-9-0, transferência. Tan 3-8-0-4, autorizado chegar a Zamari, desça para nível de voo 070. 070 vai chegar na Mari, Tan 3804. Falou, Tan 3144, livrou. Tan 3144, táxi Alfa, reporte antes da Julieta. Alfa antes da Julieta, 3144. Azul 4463, está pronto para a cópia? Falei, farol da barra. Escola da pista na zero, com a primeira curva direita, na saída da Euleda, após direto e Leus. Trânsito responde 5402, controle APR 120, décima 8. O 4463, que eu estou chamando carro, chame para puxa, chame. Mas ZS6741 para o táxi de POB 1903, autonomia 0405 e alterna com fim. 41 autorizado o táxi. Oi. Até outra vez, meia dúzia. Autorizado até o traverso do 612, 741. Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, frequência Zika. Pelo Quebec Serra, escute informação com o Serra e a voz. Entrei no 445, mantém a posição e agora, instruções. Traverso 62, em mais uma. O Avianca, como número 2, via Pátio e Índia Alfa, no ponte para Chimetor, em 118-95, ajustado no 020. Segue o Avianca, Pátio e Índia Alfa, no ponte para Chimetor, em 119, ajustado no 020. Para o táxi da CNN, 6254, está com desistir para a borda alternando 4 horas. Tem, Chaves, o CNN 6254. Autorizado até o ponte para da pista na 0, via Índia Alfa, no ponte para a Chimé Torre. 1-1-8-19-95, ajustado na 020. Ajuste no 020. Frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5. Delta 3285, obrigado. Brito 5486, cobra. Pronto. Privado Lençóis 160, decola 10, esquerda, momo direto, controle 208, transponder 5411. Colada 10, comando à esquerda, perfil momo após o ECT, 5411, transponder 208, ao controle, 5486. 5486, correto, parte 3, reparte pronto. Esperado, 4-6. Fala Azul 4476, Lebruna, na alta na pista. 3144, Juliette, portão 11, né? Juliette, portão 11, 3144. 4076, Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, portão 9, 4076. Quilo Quebec Serra, cópia. Geri, mil pés, 17, direita, Xé, controle 1208, torre 118, decimal 95. O seu transponder será o padrão, 0123. 895. Minha torre, retornamento táxi. Aguarde para funcionar no UNO. Salvador, boa tarde, Azul 4204. Salvador, boa tarde, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, autorizado saída da DAEL, sube no ATM de voo 360. Prossegue na DAEL 360, sobe 4207. 4463 da Azul, autorizado, puxa no UNO, reposta táxi. GLS, reposta estabilizado. 2.000 pés com 1.020 autorizado, reportarei o 5240. Salvador, muito boa tarde, agora o nosso passo zona transfere. Passa 200 para 150, Roberto, informação. Gol no 941, autorizado chegar da Mari, desce para o 050, ajuste no 020. 050, confirma ajuste, 1020. Obrigado, o nosso passo. 3804, desça para 5000, ajuste 1020. 5000, 1020, tá 3804. 17, com a primeira curva à direita, na saída da Euleda, após direto. Na transponder 5406, controle aéreo 120, décima 8. Gráfico de movimento correto, pressionamento de táxi, chame turno, 18, 19. Vou também aqui do Delta para cima. Tango Índia e Yankee Zulu Delta, direcionar, agora de frente. Alfa, mantenha-se em condições virtuais no corredor Forte, reposte Interlagos. Manterei em condições virtuais no corredor Forte, reportarei no corredor Interlagos. 4 horas, alterna Salvador. 486, autorizado táxi, via pátio, Índia Alfa, ponte para Chama Torres. Uma noite, décimo 95, ajustado no 020. No 020, pátio, Índia Alfa, ponte para 118, 3, 486, confirma os dados de táxi, por gentileza. Pior 29, 4 horas de autonomia e nossa alternativa vai ser Salvador. Obrigada. Salvador, bom, 7, 4. Confirma para o sol? Gol 1754? Alfa, 1754, para seguir táxi de Alfa, reporte isso de leite. Alfa, 7, 4. Controle ingressando no corredor Interlagos, Índia Novembro Alfa. Índia Novembro Alfa, reporte na rotatória. Afirmativo, reportaremos na rotatória. Então, 3804, desça para 2000, ajuste no 020. Autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. 2000 no 020, autorizado ILS X-Ray, tá? 3804. 6254, contato radar, autorizado saída da El, tudo em manter nesse voo 380. Da El, nível 380, pode voar Leda da presente, ou da El? Sané 6254, autorizado voar na proa da El. Proa da El, 6254. No 4207, chame sendo restrito na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Vai chamar Recife 1251, alternando 3325, azul 4207. Quatro meses, autorizado o táxi da ponte fora da pista na 0. Vem de alfa na ponte fora Chama Torres, 198, décima 95, ajustado na 021. Vai seguir o azul como número 3, na ponte para Chama Torres, 1985, ajustado no 020. Vai seguir o azul como número 3, vai Uno 924, autorizado chegada a mar, desce para nível de voo 060, ajuste no 020. Em grupo Zulu, ou vai retornar para Salvador? Afirmativo, Simões Filho. Gente. Tem que Zulu Delta, tá pronto pra cota? 118 decimal 9. Papá, Valdemir, na temperatura, temperatura e na frequência, 118 decimal 9. Me 5240, eu sei que é taxa de alfa, aquilo, pátio 3. Quando lá, atende o sinalizador. Alfa, aquilo, pátio 3, 5240. 754, autorizado, ingresso de Juliette, portão 08. Juliette 08, certo. Zulu Delta, sendo transponder 0127, controle europeu em 120 da saúde. Delta, acendo transponder 0127, controle europeu em 120 da saúde. Tem isso, Delta, está com referência, o drone lá no patrono. Solar em cima é torre, 98, decimal 95. Ajustado no 020. Tá atendendo 59. Voo 9941, no desço para 2000, altíssimo 020. Autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. 2000, mede 20, apostamento estabilizado. Voo 941. Controle Salvador é 6741, decolado 350. Web 6741. Contato radar, autorizado saída da El, submantendo esse voo 340. Autoriza direita direto da El, 7-14. Eu, Papa Romeu. Índia Bravo. Fala o meu Romeu Índia Bravo, contato radar, autorizado saída da El, tudo em manter a voo 180. Autorizado da El, 180, Índia Bravo. Salvador, boa tarde, Moro 600. Gol 1600, autorizado chegar da Mari, desça para nível de voo 070. 070 da Mari, Moro 600. Voo 9924, desça para nível de voo 050. Para nível 050, voo 950. Fala Salvador, o TAP 6804 livrou na Foxtrot. TAP 6804, prossegue ataque de Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, confirme? Primo, 03. Então, 3804. Tá, 3804. Controle, autorizaria, por favor, a Broad Bridge para o 6741? Aguardo. Guardando. Firme para o Saulo. 6721. A 672 tem informação que você é de terra, aguarde o copo. Autorizaria 2500 na proteção de São Paulo, depois, direito? Quilo Quebec Serra, mantenha 1.000 pés no corredor Axé, reposte no farol da Barra. Que pés na Axé, Quebec Serra. Estabilizou o gol na 941. 1941 no complexo final do procedimento ILS, semi-torre na frequência 1118 decimal 95. 295, porra. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, decolado na Dael, cruza 140 para o 60. Azul 4463, contato radar, autorizado saída da Dael, sub mantenha nível de voo 1060. Só mantendo 60 quando possível direto da Dael, azul 4463. Aguarde a autorização, azul 4463. Aguardando, 4463. Web 6741, estamos sendo recebidos na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25 decimal 1, alternando 33256741. 6721 no cotejamento correto, chama para o pushback e o cinema. Amarelo. No 924, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado final do procedimento ILS, reposto estabilizado. Reposaremos estabilizado, com o 924. Controle, teria possibilidade de o Romeu de Bravo após a El voar a Coral ou é necessário seguir lendo? Aguarde a autorização. Guardando, Romeu de Bravo. Controle, é o 355480. Os 486. Azul 4463, vou na Prodileda. Prodileda, azul 4463. Trip 5483, contato radar autorizado saída Momo, sub mantendo esse voo 160. Gente, saída Momo, tá livre das restrições? Autorizado, trip 5486. Então, ciente, livre das restrições, autorizado 160 direto, perfil Momo 5426. Foi Salvador, o patrulha 05, Yankee Zulu Delta. Yankee Zulu Delta, patrulha 05, está decolado com pro de Simões Filhos, acionado 0127. Prosseguir em condições visuais, reposte na sinal para pouso. Reportará na sinal para pouso em posto da Polícia Rodoviária, ó. Patrulha 05. Papá Romeu, Romeu Índia Bravo, vou na Prodigel. Prodigel, Romeu Índia Bravo. Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar, 60 milhas nordeste do VOR de Salvador, vou na Prodibomb, para chegar da Bomb, reporte no hotel, decida. Juliette Tango Zulu, mantenha a Prodibomb. conseguindo me ouvir, porque tem que estar de Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06, agora não, 4 anos. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Juliette, Tango Zulu, autorizado. Tango Zulu, desça para nível de voo 050, ajuste no 019. Voo 1600, desça para nível de voo 050, ajuste 1016. 050, o voo 1600. Bruno 924, completo final, chame 2, 118, decimal 95. 295, obrigado. Soro 359, voe a posição Mare. Acione identificação e informe no ponto da descida. Sequência 050 está autorizada, ajuste de altímetro no 020. Papá Romeu, Romeu Índia Bravo, Sumba Restrito, nível de voo 140. Restrito 140, Romeu Índia Bravo. Sobre 0, 89, prossiga. Voo 4089, autorizado Vitória, ideal para o Whisky 50, a sala da pista no zero, que é o primeiro que eu vou direito, no sul da Real Leda, após Zeus. Está no transponder 54, 57, e controle a perigo do 0.1. Sim, sim, só acompanhando, o estimado de pouso em Siri é 1725. Agora tem nosso protegimento correto, chame para puxa, só não. Back terra. 25 graus, frequência livre. Quando me ajuda, tira, eu vou bater quase na frente. 7, chame centro Recife na frequência, no 251, na alterna, 13325. Azul 4463, copiou? Azul 4463.